A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Bom dia, eu sou Vanessa Schotz, sou friburguense, neta de Dona Maura Parteira, sou neta de agricultores familiares. E para mim é uma alegria estar contribuindo mais uma vez com esse curso da Silo, Caipira Tech Lab. Eu sou professora no Instituto de Alimentação e Nutrição da UFRJ em Macaé e também integro o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o FBSAN, e o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. E o tema que a gente desenvolveu na aula foi sobre patrimônio alimentar e produção agroecológica das mulheres à luz do Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente começou essa aula convidando os alunos e as alunas da turma a navegarem por um mapa, que é o mapa Celebremos o Brasil e seus Mundos de Vida. Esse mapa, ele foi desenvolvido no âmbito da campanha Comida é Patrimônio, que é uma campanha desenvolvida pelo FBSAN, que está fazendo 10 anos essa campanha, e ela tem como objetivo principal fazer esse debate com a sociedade sobre os nossos patrimônios alimentares, né? Sobre a necessidade da gente, à luz de Paulo Freire, denunciar aquilo que desumaniza, aquilo que coloca em risco os nossos patrimônios alimentares, mas também as populações tradicionais e os nossos biomas, e ao mesmo tempo a gente poder anunciar aquilo que esses povos estão fazendo nos seus territórios em defesa dos nossos patrimônios alimentares. E esse mapa, então, ele é um convite para que a gente possa, ao adentrá-lo, ao começar a navegá-lo, poder conhecer as vozes desses biomas. Então ele é todo construído com base nas cartas políticas desses diferentes territórios, né, dos biomas, como por exemplo das quebradeiras de Coco-Babaçu, do encontro de povos e comunidades tradicionais. E esse mapa, então, ele é interativo, por ele percorrem os rios, nessa, né, ideia de que os rios comandam a vida, né? E ele tem então palavras geradoras que são tiradas a partir de denúncias e anúncios dessas cartas. Como o mapa também tem mostras visuais, onde é possível a gente observar denúncias de desmatamento ou imagens de alimentos tradicionais, de preparações regionais. E também a gente tem as vozes dos biomas, né? Onde é possível ouvir aí vozes, sobretudo de mulheres que estão lutando nos territórios em defesa dos nossos patrimônios alimentares, da mesma forma que também é possível ouvir músicas que contam histórias desses biomas, que contam histórias da comida. E aí, ao fazer essa navegação, a gente pediu, né, que os alunos e as alunas pudessem também compartilhar com a gente, depois de observado esse mapa, do seu território, que memórias o mapa desperta em você? Que anúncios e denúncias você traz a partir do seu território? E foi muito participativo, né? Eu queria destacar as alunas Alessandra e Elisângela, que são do Quilombo da Fazenda e que trouxeram relatos muito potentes, de memórias, né, que o mapa despertou, por exemplo, em relação à salada quilombola, que é uma salada que no Quilombo passou a representar, né, a uma dos alimentos que passou a representar a história desse quilombo, de uma preparação que vem passando de geração em geração, né, com um umbigo de banana, e que hoje é uma preparação que as mulheres do quilombo fazem e também comercializam, né? E aí a gente conversou muito sobre isso, né, sobre a importância de se resgatar essa memória, de se valorizar essa memória como forma da gente proteger os nossos patrimônios alimentares, né? E ao mesmo tempo também a gente refletiu na aula como que o sistema alimentar hegemônico, ele coloca em risco o tempo todo esse patrimônio, pelo avanço dos monocultivos, pela desestruturação dos modos de vida tradicional. E aí, para fazer essa discussão, né, sobre os sistemas alimentares, E essa relação com a soberania alimentar e com as mulheres. Também quando a gente fez um exercício em sala de aula, que foi um exercício muito interessante, onde nós ouvimos um episódio de uma série de podcast chamado Poesias Culinárias, e essa série ela foi desenvolvida a partir de uma parceria do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação de Agroecologia Serra-Mar, com dois projetos de extensão, né? Um da UFRJ Macaé, que é o Comida e Patrimônio, que eu coordeno, e o projeto Semeando Agroecologia, que é coordenado pela professora Suênia. E essa série de podcast ela foi toda elaborada durante a pandemia, pelo WhatsApp, que era o único recurso que a gente tinha, né, das agricultoras e das mulheres estudantes e professoras. A gente desenvolveu a partir de um edital da Lei Aldir Blanc, e em cada episódio uma agricultora ela conta uma receita que ela selecionou a partir das receitas tradicionais que elas desenvolvem, e a partir dessa receita também vai contando a sua história na agroecologia, e finaliza com uma poesia. E o episódio que nós escolhemos foi o Bolo de Aipim, da Darcy. Darcy é uma liderança, uma grande liderança, que mora no pré-assentamento Sebastião Lã, que fica aqui entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim. E a Darcy ela vai contando então que esse bolo de aipim ele é um bolo muito famoso, né? Que ela comercializou esse bolo, ela serviu esse bolo no Festival de Aipim, que é um festival muito tradicional na cidade de Casimiro de Abreu, né? E aí essa receita do bolo de aipim ela vai contando, e ela vai contando para a gente também da onde vem cada ingrediente, né? Que o aipim é produzido, ela produz esse aipim, né? Assim como outras mulheres que estão lá no assentamento também produzem, e é uma maniva de 7 meses, por lá ser uma área que alaga, né? E aí ela vai contando que a manteiga também ela produziu, né? A partir das vacas que ela cria, com pasto solto. Os ovos são os ovos da galinha que também ela cria, e ela vai contando essa história. E, ao mesmo tempo, ela vai nos ensinando como fazer esse bolo, como servir esse bolo. No final, a Darcy apresenta uma poesia belíssima que ela própria fez, em que ela traduz de uma forma muito poética toda a complexidade que envolve a agroecologia, né? Ela fala em plantar árvores, em plantar flores, em ouvir a algazarra dos pássaros, né? Ela fala sobre essa relação que a agroecologia propicia, né? entre ela e a natureza, entre ela e as pessoas, entre ela e os alimentos. E aí, na sequência, a gente, continuando nesse exercício, a gente foi olhar um bolo industrializado, né? Que também tem o nome de uma avó. E quando a gente vai olhar para esse bolo industrializado, para os ingredientes dele, embora ele esteja dizendo que é um bolo de aipim, ele é um bolo que, quando a gente vai olhar os ingredientes, uma boa parte dele sequer a gente consegue pronunciar o nome. É um bolo que usa, então, trigo transgênico, que tem milho, que tem muito pouco de aipim, na verdade, uma fécula, né, de mandioca modificada, e que vai trazer aí também uma série de emulsificantes e de aditivos, né, nesse bolo. E aí a gente faz esse exercício de comparar esses bolos e poder pensar no sabor, na textura, no aroma, nos ingredientes, no caminho de cada um desses bolos até o nosso prato. E como que, a partir disso, então, é possível a gente fazer uma reflexão crítica, primeiro sobre essa questão do sistema alimentar hegemônico, como eu falei, e como ele atua nessa desestruturação dos modos de vida, e, ao mesmo tempo, como ele se apropria desse saber tradicional, de todo esse trabalho que é desenvolvido pelas mulheres na agroecologia, mas também em toda a cadeia, o sistema alimentar, desde a produção até o consumo, e o quanto esse trabalho das mulheres ele é invisível e ele é desvalorizado. Ao mesmo tempo, quando a gente falou do bolo industrializado, a gente pôde, e comparando, né, com esse bolo da Darcy, que é uma preparação caseira, com ingredientes que a gente conhece, isso nos permitiu fazer uma discussão sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia que foi feito uma revisão em 2014, e ele é considerado mundialmente um guia pioneiro, muito avançado, porque ele vai trabalhar com uma classificação de alimentos que foi uma proposta desenvolvida aqui no Brasil pelo Nupens, da USP, que vai analisar os alimentos não apenas pelos seus nutrientes, mas também pelo grau de processamento e pelo grau de processamento desse alimento, pela finalidade dele. Então, quanto mais processado é um alimento, menos saudável ele é. Como esse bolo que a gente observou na sala, né? Esse bolo industrializado, que ele tem uma série de formulações industriais, ele tem aditivos, né? E que essa classificação que é utilizada pelo guia, que tem uma sólida base científica, vai mostrar o quanto esses alimentos que são classificados pelo guia como ultraprocessados são alimentos que vão ter impactos tanto no sistema alimentar, mas também que vão gerar problemas de saúde, são alimentos que são aqueles que a gente considera, né, de hiperpalatáveis, eles são feitos mesmo para gerar um sabor, uma vontade de comer, né? E, ao mesmo tempo, a gente falando do guia, né? Quanto menos processado é um alimento, mais saudável ele é. Então, essa produção que a gente chama de in natura, dos alimentos in natura ou minimamente processados, ou dos alimentos que passaram por algum grau de processamento ali para gerar uma nova preparação, né? Para ter um sabor e tudo mais, mas que não passou pelo ultraprocessamento. O guia, ele vai trazer também alguns princípios que vão dialogar muito com o trabalho das mulheres na agroecologia, né? Então, o guia, ele vai trazer essa questão que a alimentação é muito mais do que ingestão de nutrientes. Quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de memória, a gente está falando de sabores, a gente está falando de cultura, a gente está falando de história, a gente está falando de relação com o meio ambiente, né? O guia também, ele vai falar que uma alimentação adequada e saudável, ela deriva, ela vem de um sistema alimentar que precisa ser socialmente e ambientalmente sustentável, né? Então, com base nisso, a gente continua a aula, né? Voltando ali para esse trabalho das mulheres, a gente vai trazer alguns dados da pesquisa que foi realizada pelo Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, em parceria com o CTA Zona da Mata, né, que é uma ONG que fica na Zona da Mata de Minas Gerais, com várias universidades e organizações que compõem o GT Mulheres, com os dados das cadernetas agroecológicas. O que, que são as cadernetas agroecológicas? É um instrumento político-pedagógico feminista que trabalha à luz da economia feminista, que foi desenvolvido pelo CTA da Zona da Mata, junto com o GT Mulheres, junto com o Movimento de Mulheres da Zona da Mata e do Leste de Minas Gerais, e que ele é um instrumento muito rico, né? É onde as mulheres registram, a partir da sua produção nos quintais, e aí pensando os quintais de uma forma ampliada, o que, que elas, da produção delas, consumiram, doaram e trocaram. A partir desse registro, então, é feito um trabalho também de precificação, né, que é quando a gente vai também colocar valor naquilo que se doou, naquilo que se trocou, naquilo que se consumiu, que é o que a gente chama de renda não monetária e que tem um papel tão importante aí para a economia familiar e para a vida das mulheres, né? E essa caderneta, então, a gente fala que ela é um instrumento político-pedagógico porque a partir dela a gente não só consegue fazer um monitoramento e uma visibilização desse trabalho das mulheres, que muitas vezes é tão invisível, né? E também olhar para essa diversidade produtiva, mas porque o próprio exercício de olhar, de registrar e de fazer os debates coletivos, né, que estão associados aí à aplicação da caderneta, às oficinas e tudo mais, permite com que os próprios grupos de mulheres possam refletir sobre a sua condição, né, de invisibilidade, sobre a importância do seu trabalho, né, sobre a renda que é gerada a partir desse trabalho e sobre as políticas públicas e os desafios para o acesso das mulheres. A gente tem vários relatos muito interessantes de Brasil afora, de mulheres que, por exemplo, a partir do registro nessas cadernetas, conseguiram acessar determinadas políticas públicas, porque conseguiram comprovar a sua produção. E aí, os dados que eu apresentei nessa nossa aula, que foi uma aula muito interessante, foram dados do livro, né, que acabou de sair tem pouco tempo, o livro Caderneta Agroecológica, O Saber e o Fazer das Mulheres do Campo, das Florestas e das Águas. Esse livro, inclusive, ele está disponível, né, para poder fazer o download, para poder baixar pela internet, lá pela página do CTA. E eu peguei dados, então, alguns dados, tanto sobre a questão da segurança alimentar e nutricional, quanto do ponto de vista dos dados mais relacionados à economia, né? Então, lá tem uma série de artigos nesse livro, e um deles escrito pela Rodica Weissmann, Maria Emília Pacheco e por mim, a gente vai analisar essa diversidade de produtos sob a ótica da sociobiodiversidade, da segurança alimentar e nutricional. Então, das 399 cadernetas que foram analisadas, nós identificamos, vejam bem, 1.361 tipos de produtos entre alimentos, plantas medicinais, sementes, mudas, artesanatos, dos quais aí 65%, ou seja, 850, são alimentos. Lembrando também que as mulheres dão diferentes destinações nesses, né, produtos. Então, o mesmo produto que é uma planta medicinal é um alimento, assim como com as sementes e com as mudas, né? E nesse estudo, então, a gente primeiro vai fazer um exercício a partir dessa diversidade para olhar as frutas que estão registradas nas cadernetas. E é uma riqueza só, porque só olhando para essas 399 cadernetas, a gente, na região sul, conseguiu identificar 33 tipos diferentes de frutas, desde abacaxi, jabuticaba, maçã e por aí vai, né? No sudeste, a gente conseguiu identificar 38 tipos de fruta, no nordeste, 33 e na Amazônia, 55. Muitas dessas frutas, inclusive, são alimentos considerados como sendo da sociobiodiversidade, segundo a portaria do Ministério do meio ambiente. E outra coisa que nos chamou muita atenção também, que a gente compartilhou nessa aula, é que uma parte considerável dessas frutas que a gente identificou registrada nas cadernetas são frutas que, se a gente vai pegar ali aquela pesquisa Arca do Gosto, do movimento Slow Food, que vai tentar identificar os alimentos que no mundo estão em risco de extinção, muitas dessas frutas que estão sendo produzidas pelas mulheres, cultivadas por elas, que fazem também todo um trabalho de conservação aí da agrobiodiversidade, são frutas que estão em risco, né? Como, por exemplo, o ingá, a juçara, né? O murici, o pequi, por aí vai. Também a pesquisa ela vai mostrar como que essa produção das mulheres está muito em sintonia com o que nos traz o Guia Alimentar para a População Brasileira. Porque o guia ele vai falar, como eu falei, em vez dele ficar focado em olhar alimento pelos seus nutrientes, ele vai olhar esse alimento como um todo, como que ele está inserido nas refeições, que alimento é esse, de onde ele vem. E o guia ele vai indicar alguns os grupos de alimentos, né, que eles consideram como grupos importantes para compor aí uma alimentação adequada e saudável, né, como o grupo dos feijões, dos cereais, das nozes, dos queijos e leites. E o que a gente identificou nessa pesquisa das cadernetas é que há registros de todos os principais grupos de alimentos nessa produção das mulheres, né? Que é uma produção que, por ser agroecológica também, ela está de acordo também com os princípios do Guia Alimentar em relação à alimentação adequada e saudável. Algo que também é importante, que a gente também falou na aula, é que, além dos alimentos in natura, as mulheres também, a gente conseguiu identificar nas cadernetas o processo de beneficiamento dos alimentos que ampliam a diversidade dos produtos, o seu tempo de conservação, a diversidade de sabor, a valorização cultural. Então, você tinha, por exemplo, de uma mesma fruta, as mulheres faziam polpa, faziam suco, faziam bolo, faziam geleias, biscoitos. Além disso, também a pesquisa mostrou a importância dessas relações que a gente chama de reciprocidade, ou seja, da doação, da troca, e o quanto que elas são importantes para a soberania e segurança alimentar e nutricional, assim como o autoconsumo, né? Então, essa que é uma produção tão rica que a gente percebeu nas cadernetas, tão diversa, uma parte dela vai para a comercialização, mas uma parte importante dela também é destinada para o autoconsumo, e para troca e para doação, né? Para vocês terem uma ideia, a gente chegou a identificar, no caso das bananas, até 10 variedades de bananas, né? Registradas ali nas regiões Sudeste e Nordeste, por exemplo. Então, a gente foi conversando sobre isso em sala de aula e os alunos e as alunas foram trazendo exemplos, né, da sua produção, reconhecendo a importância do seu trabalho e a contribuição desse trabalho para a agroecologia e o quanto é fundamental a gente atuar no reconhecimento desses patrimônios alimentares. E aqui eu queria chamar a atenção que, embora a gente tenha, né, uma forma mais institucional de reconhecimento dos patrimônios alimentares, com o importantíssimo trabalho do IPHAN, quando a gente está falando de patrimônios alimentares, a gente também está falando desse patrimônio que muitas vezes é reconhecido ali na comunidade. E o quanto isso é importante reconhecer para que a gente possa valorizar esses patrimônios e, ao mesmo tempo, a gente possa denunciar o quanto essa dinâmica de produção baseada nos monocultivos, no uso de agrotóxicos e transgênicos, ela coloca em risco os nossos biomas e ela coloca em risco os nossos patrimônios alimentares, mas ela também coloca em risco essas populações que estão nesses territórios há tanto tempo prestando um trabalho que é tão importante para a sociedade, né? Que vai desde a conservação dessa sociobiodiversidade, até essa produção diversificada de alimentos, até toda essa valorização e resgate dessa cultura e dessa memória que é tão importante para a nossa alimentação. E aí nós encerramos a aula falando ainda aqui brevemente também, né, sobre a alimentação escolar, né, como um espaço que, a partir da lei aprovada em 2009 de compra da agricultura familiar, oportunizou então que as mulheres, ainda que com muitos desafios, né, conseguissem entrar para esse mercado institucional e que, quando elas passam a fornecer alimentos para a escola, passam a trazer uma diversidade muito grande, né, de alimentos para esse cardápio. E aí eu trouxe alguns dados da pesquisação Comida de Verdade nas escolas do campo e da cidade, da publicação que acabou de sair, aí organizada pela Articulação Nacional de Agroecologia, pelo Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Observatório da Alimentação Escolar e a FIAM Brasil, que vai, a partir de uma pesquisa em 9 territórios, né, dessa pesquisação, identificar os desafios para os grupos de mulheres acessarem a alimentação escolar, né, esse mercado da alimentação escolar. Ao mesmo tempo, os grupos que acessaram, as oportunidades que isso geraram, tanto do ponto de vista da diversificação do cardápio na escola, né, mas também do que trouxe para o fortalecimento desses grupos, para a formalização, muitas vezes, desses grupos de mulheres, que passaram, então, a acessar outros mercados, como as feiras, como a venda de cestas, como o programa de aquisição de alimentos, né? Então, a gente finalizou esse encontro afirmando aí a importância da gente, na agroecologia, reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres, lutar por equidade de gênero, né? E lutar também para que a gente possa, ao defender, né, a nossa comida, ao defender os nossos patrimônios alimentares, a gente também possa fortalecer a luta dessas mulheres. Então, foi um pouco isso que a gente construiu aí nessa aula. Eu fiquei muito encantada com os alunos e com as alunas e com as experiências que eles trouxeram, né? E com a diversidade, inclusive, produtiva que muitos foram relatando ao longo da aula. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Foi uma experiência muito boa poder estar com vocês, ainda que tenha sido de forma remota, mas eu fiquei sabendo que teria um encontro presencial lindo, né? E que, de alguma forma, vou me sentir presente lá, né? E também convidar vocês que queiram conhecer mais sobre a campanha Comida é Patrimônio, entrar para conhecer o mapa no site www.comidaepatrimonio.org.br. E também a gente tem uma página no Instagram aí do projeto de extensão Comida e Patrimônio, que é o @comidaepatrimonio. E quem quiser conhecer o livro também das cadernetas, fiquem à vontade para conhecer esse livro, buscar depois, né, contato com a gente para mais informações. E agradecer a Silo por essa iniciativa, né, do Caipira Tech Lab. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.